na fala da aliança, que Jesus é o mediador. Letra B fala das boas novas, que em Belém o anjo anunciou. Letra C, caminho do Calvário, onde Cristo levou sua cruz. Letra D, Deus amou o mundo, que nos deu seu Filho Jesus. Letra E, fala da esperança. Letra F, nos fala da fé. Letra G, fala do galardão. Letra H, homens de grande fé. Letra I, de anunciar para o mundo a mensagem da cruz. Letra J, é a mais preciosa, é o nome do amado Jesus. Letra L, nos fala da luz, lá do céu onde havemos de estar. Letra M, das lindas moradas que Jesus foi ao céu preparar. Letra N, nação eleita, na cidade do amor sem fim. Letra O, olhando para Cristo. Letra P, paz, perdão para mim. Letra Q, fala dos querubins. Letra R, da ressurreição. Letra S, nos diz somos salvos. Letra T, teremos redenção. Letra U, fala da união. Letra B, vem Jesus nos buscar. Letra C, manda sermos zelosos para um dia com Cristo encontrar.